Não sei se tem algum recado aí, se alguém quer dar algum recado, não? Então tá. Então, palavra com o Christopher. Sabia que ia ter zoeira pro meu lado hoje. Tô até olhando já. Vou quebrar tuas pernas, Fábio. De toalha, mano. Quando você pegou essa foto? Meu Deus, cara. Tu tá ferrado hoje comigo. Só duas, tá bom. Glória a Deus. Tava querendo ir embora já. Tava quase fazendo buraco aqui pra me enterrar. Boa noite, gente. Bom, o Pipe mandou um recado. Ele falou: se vocês não deram o dízimo, ele não volta mais. Vai fazer contrabando do Paraguai. Cansou de se empenhar aqui. Tá lá no Paraguai trazendo muamba. Se alguém quiser alguma coisa, fala com ele depois. Gente, eu quero dar um feliz Dia dos Pais para todos os pais presentes. Deus abençoe vocês. Sabe, louvado seja o Senhor por homens que permanecem ainda fortes, mesmo diante das dificuldades, dos perrengues, vocês continuam sendo pai. Obrigado por isso. Opa, filha! Eu quero dar algum recado para vocês. Essa semana, na quarta-feira, nós não teremos mais reunião de oração, porque essa igreja não vai mais orar agora. Estou brincando. Amém, Rose? Não, a gente vai orar, sim, bastante. Mais do que já oramos. Só que nós estamos remanejando a nossa semana. Então, nessa quarta-feira não terá culto, provavelmente durante o mês, né? Porque a nossa intenção não é mais fazer uma reunião de oração na quarta-feira, vai ser um culto mesmo de oração, vai ter louvor, vai ter uma porradaria, vai rolar rodinha e tudo aqui, saca? E, tipo assim, vai ser uma parada bem da hora que a gente está pensando em fazer para a igreja e, com certeza, principalmente para adorar o Senhor. Fazer algo mais completo, saca? Que interaja mais a igreja. Porque o pessoal está muito preguiçoso para vir orar durante a semana, está vindo 5, 8 pessoas aí, então a gente acredita que é o tempo de mudar, de fazer algo novo aí. Essa semana nós também não teremos reunião de liderança, né? Porque o Pipe está fora, trazendo muamba do Paraguai. Na reunião anterior, foram levantados 3 casais que serão apresentados aí, um novo ministério de aconselhamento, de acompanhamento de casais na igreja. Então, provavelmente semana que vem vocês saberão quem serão essas pessoas. Também estão sendo levantados alguns diáconos, ao todo, pelo menos por enquanto, ninguém pediu para sair ainda. São 37 diáconos que estão aqui para servir a Deus, servir à igreja. Então, sempre que vocês estiverem orando na casa de vocês, orem por isso, sabe? As reuniões de liderança estão realmente sendo, é algo que nasceu para acrescentar a cada um aqui dentro, sabe? Para a gente poder servir melhor vocês, para poder fazer com que a igreja trabalhe mais em conjunto, para que não só meia dúzia trabalhe, mas que todos possam se envolver no ministério. Então, eu sempre esteja orando por isso aí. Também, mais um recadinho, sexta-feira tem o discipulado dos homens às 7 horas, das mulheres às 7h30. Essa semana foi bênção, a gente juntou os homens e as mulheres, fez um cafezão em conjunto, vimos um filme, O Fazendeiro e Deus, para quem não assistiu ainda, por favor, assista, uma bênção. Tivemos um tempo de oração no final aqui, que foi bem legal. Pudemos compartilhar algumas das nossas dificuldades. E, cara, todos os homens estão convidados. Se você é casado, separado, é divorciado, se tu é malandro, se tu é celibato, se não é, se você é homem, esteja conosco caminhando junto aí. Saca? A gente sempre traz uma palavra, sempre tem algo que vai acrescentar na sua vida, com certeza. Sabe? Sempre vai ter algo que vai te ajudar a passar por algo, algum perrengue. Eu tenho aprendido muito aqui nas ministrações, sabe? Não porque sou eu que geralmente trago algo, porque o Douglas também traz, mas a principal ministração aqui é a conversa que nós temos, é o exemplo de cada um. Isso faz a gente crescer cada vez mais. E tem sido benção. Amém? Quero orar com vocês agora. De recado já era, né, Rose? Não tem mais nenhum, não, né? Santo Deus, nós te louvamos, Pai, por mais esse domingo, Senhor. Mais um tempo, Pai, de palavra, um tempo de louvor que nós separamos para Ti, Senhor. Quero te agradecer por esse instante, Pai, essa palavra que hoje vem sobre as nossas vidas, sobre essa igreja, Deus. Que o Senhor esteja na direção disso, Pai. Que o Senhor, Pai, sabe, venha preparar os nossos corações nesse instante para realmente nos informar, nos edificar, exortar, Deus, fazer a sua vontade nesse local. Assim como tem que ser para sempre, Senhor. Esteja na direção dessa palavra, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu queria trazer uma palavra de Dia dos Pais, mas como nós estamos seguindo o cronograma, né, a gente vai continuar falando sobre os dons. Semana passada o Pipo falou sobre a cor verde, né, relacionada ao poder. E hoje eu vou ficar responsável pela categoria 2, que é a categoria vermelha. Né? É a sétima parte já que nós vamos fazer. E essa é uma categoria que trata de engajamento. E com certeza algumas pessoas aqui vão se caracterizar com isso aí. Para quem fez aquele teste, né, das cores, não sei se todos fizeram, todos aqui fizeram já? Eu fiz hoje a minha, não tenha vergonha de levantar a mão, não. Eu também sou meio negligente nisso, sou meio preguiçoso. E eu fiz hoje, saca? Então, eu vou com certeza aproveitar bem a pregação. Quem não fez isso, tenta armazenar o máximo de coisa que você puder, ou depois escuta no Metalcast, para poder você direcionar melhor os seus dons, saber onde que você vai poder trabalhar na igreja, né, para o que você foi chamado, qual o dom espiritual que Deus deu a você. Os dons listados na categoria vermelha estão relacionados com a pregação do evangelho e com a ajuda e como ajudar as pessoas a crescerem na fé. Essa é a principal razão porque nessa categoria encontramos os dons que capacitam as pessoas a exercerem variados papéis de liderança na igreja. É meio fácil dizer assim porque a categoria vermelha faz bastante parte da minha vida, assim. Então, não que eu seja líder, alguma coisa assim, mas eu não sabia disso, mas dentro do correr dessa palavra, durante a semana, eu estive vendo que realmente tem tudo a ver comigo. Estava conversando com o Matão também, tem um pouco a ver com o motoclube isso, com a propagação do evangelho. Né? Ele, que é o líder do motoclube também, provavelmente vai acabar se identificando com isso. E nós podemos dividir isso daí em três subgrupos, dentro da categoria vermelha. A primeira é a propagação do evangelho, que é correspondente à evangelização e missionário. O segundo subgrupo é com relação aos dons de liderança, que são os apóstolos, aconselhamento, liderança, pastoral e ensino. O terceiro subgrupo, que é relacionado a ajudar outros cristãos, que é o dom de ajuda, serviço e celibato. Eu vou ficar olhando para trás para conferir se não tem foto minha. Tá? Tudo que eu vou falar, sabe, gente, vocês podem encarar assim, pô, comigo não encaixou muito bem isso aí. Pode ser. Sabe, às vezes não é absoluto isso aqui, porque existem algumas dificuldades, que com certeza é algum dom que você tenha, você provavelmente vai falar, pô, isso não tem muito a ver comigo, saca? Aqui você vai, no decorrer, eu vou demonstrando o que são. Então é importante, gente, que vocês façam mesmo esses testes, para que vocês saibam no que às vezes você presta atenção, né? Às vezes, tipo, aquilo que não tem muito a ver comigo, fala, não vou prestar atenção nisso. Então você vai ter que prestar atenção em tudo se você não fez o teste ainda. Tudo que eu estou falando aqui, como na semana passada o Pepe falou, tem muita referência bíblica. Muita mesmo. Então, assim, se eu ficar lendo todas as referências bíblicas aqui, a gente vai sair daqui na quarta-feira. Então, eu não vou passar a referência bíblica. Se vocês tiverem com dúvida, achar que eu estou mentindo, fica tranquilo. Amanhã mesmo eu vou mandar todas as referências para vocês. Tá? Para vocês realmente, pô, acho que isso aí tem a ver comigo, então você vai lá, dá uma lida, pega a referência bíblica que corresponde ao seu dom, e você vai verificar que realmente há algo em particular com o que eu estou falando para vocês. O primeiro dom que eu quero falar com vocês é o de apóstolo. Esse dom capacita cristãos a serem reconhecidos como líderes espirituais por diversas igrejas. Eu tenho um pouco de particularidade com isso aí, porque o tempo que eu tive em Blumenau, assim, algumas pessoas realmente me reconheciam como alguma espécie de líder. Eu não precisava ficar falando, sou cara da Golgotha, não. Isso aí é algo natural que acontece na vida de quem tem esse chamado, esse dom de apóstolo. E os meus testes, eles mostram isso mesmo. Se não me engano, é o segundo dom que eu tenho. E é bem interessante isso. Algumas pessoas aqui podem ter esse dom também, com certeza têm esse dom. E você pode perceber que, não só aqui dentro, em outras igrejas, você pode ser reconhecido como líder. Saca? E isso é natural seu. Ao contrário do que muita gente imagina, acredita, o dom de apóstolo ele não é um dom que existe ou que existiu somente aos 12 apóstolos, né? Existe um pessoal que a gente chama de os cessacionalistas, se eu não estiver enganado. Eles acreditam que alguns dons, determinados dons, não existem mais nessa época, só no tempo de Cristo. Eu e o Pipe, provavelmente vocês, acredito que não, que o dom de apóstolo ainda existe, e eu posso provar com a minha própria vida que existe. O apóstolo, ele tem uma característica que é não ficar preso, geralmente, na sua igreja. E a sua autoridade também não depende do cargo que ele existe no momento. Ele é um cara... Ah, mais perto. Assim, tá bom? Beleza. Obrigado. E ele é um cara que não fica preso a Gólgota, não. Provavelmente, às vezes, você pode estar identificando o seu dom como evangelismo e pode ser apóstolo, se você não está fazendo só a sua função aqui dentro. Geralmente, o apóstolo não leva a placa da igreja mesmo quando vai fazer alguma coisa. Ele leva a placa da cruz. Ele leva Deus acima de qualquer coisa. Ele não está interessado em ficar divulgando a placa da igreja a qual permite, mas ele está preocupado em divulgar aquilo que Deus manda ser divulgado. E um destaque de quem tem o dom de apóstolo é a sabedoria. Eu me acho meio burro, para falar a verdade. Mas o cara falou aqui que a questão da sabedoria é uma característica também que o apóstolo tem isso. Então, se você tem o dom de apóstolo, provavelmente vai ver se você se encaixa nisso. Existem algumas tarefas prováveis que o dom de apóstolo tem, que é a fundação de igrejas, planejamento a longo prazo, missão transcultural, assessoria de igrejas e tarefas além da sua igreja, como eu já disse. Existem também alguns perigos para quem tem o dom de apóstolo. Algumas pessoas, eu conheci já algumas pessoas, elas têm um vou chamar isso de desequilíbrio espiritual. O cara, ele foi levantado apóstolo, tem um dom de apóstolo, ele não se apega muito à escritura. Ele é um cara que tem lacunas doutrinárias. Então, é interessante que o cara que tem o dom de apóstolo, chamado apóstolo, ele leia bastante a Bíblia, interprete bem ela, não saia falando aquilo que acha que está correto, mas que, principalmente, tenha certeza do que está falando. Alguns que são chamados para o apostolato, ele também pode ser desorganizado. Alguns deles são desorganizados mesmo. Eles não conseguem, eles têm um problema de organização. Veja se você se encaixa nisso aí também. Alguns outros que têm problema, que têm um apóstolo, têm um problema a serem incentivados, vou usar uma gíria que talvez vocês entendam, o guru. Né? O guru ele é incentivado a adivinhar o que vai acontecer. Teve um cara que eu conheci, que eu não vou dizer o nome, algumas pessoas compartilharam vidas com essa pessoa, qual eu não posso dizer o nome, eu adoro dar o nome aos bois, mas eu não posso falar o nome do cara. E tem cara que chega que vai fazer o regaço numa cidade. Chega que não, Deus mandou fazer isso aqui, vai acontecer, e 3 mil, 40 mil pessoas vão se converter, e todo mundo vai atrás do cara, e todo mundo vem assim, cara é o guru, o cara sabe das coisas. E às vezes ele não sabe. Isso acontece por uma interpretação errada, por uma lacuna doutrinária. E eu vi que realmente isso acontece. O autor do livro também cita uma coisa bem interessante, que realmente acontece, e a gente, durante a nossa vida, nós percebemos que líderes de igrejas têm problemas com sexo, dinheiro e poder. Oh. É que ninguém tem problema com isso, né? Então pula. Tem. A gente pode ver que tem muitos nomes da teologia brasileira, pastores brasileiros que têm esse problema. Então ele também fala que quem tem o chamado apóstolo, tome cuidado com isso. Aliás, todos aqueles que estão à frente nos holofotes, né, quem está à frente das pessoas, tome cuidado com isso, que é muito fácil de cair. Pode ser um perigo que você tenha também. Quero que vocês abram a Bíblia comigo, 1 Timóteo. Eu estou tendo que pregar, gente, que nem meio Galvão Bueno aqui, mas não vou falar do Corinthians, pode ficar tranquilo, não vou falar do Ronaldo, porque eu tenho 10 itens para falar com vocês, 10 dons que vocês precisam saber do que se tratam, então vou ter que dar um gás hoje aqui. Provavelmente vou ficar uns 15 minutos em cada um, então, meia-noite a gente vai embora. 1 Timóteo, capítulo 3. O que eu vou ler agora são algumas dicas para você, que é apóstolo, desenvolver o seu dom. alguns cuidados, dicas para onde você pode estar exercendo melhor aquilo que Deus lhe deu. Então, é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o 7. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua casa, sua própria casa, sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Também eu quero ler com vocês o capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por duas ou três testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procurei observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Então, essas são algumas dicas que o apóstolo pode ter para desenvolver os seus dons. O segundo dom que eu quero compartilhar com vocês hoje é o dom de aconselhamento. Esse dom capacita cristãos a servir por meio da consolação, exortação, encorajamento, de modo que eles experimentem ajuda e cura. O dom de aconselhamento, ele tem, na palavra grega, traduzido como parakaleo, que significa exortação e encorajamento. Diferente do dom pastoral, isso é bem legal, gente. Você que geralmente tem a tendência a aconselhar casais, amigos, preste atenção nisso. Se diferencia bastante do dom pastoral pelo fato de não necessitar de vínculos a longo prazo. Eu quero dizer com isso que pastor, ele tem um vínculo com as pessoas a longo prazo, há anos, muitos anos, quem sabe uma vida toda. E quem tem o dom de aconselhamento, geralmente não, ele não precisa de ter vínculos a longo prazo. Eu posso chegar a aconselhar qualquer um aqui sem ter mesmo ter que conhecer o cara, saber do passado dele, algo assim. Sabe, isso é algo que Deus dá e não é necessário vínculo de tempo com determinadas pessoas. E 41% deles têm também o dom de hospitalidade. Vá pensando se você é assim, se você é um cara que aconselha pessoas, se você é um cara que é hospitaleiro, que traz essa pessoa para sua casa, aconselha, provavelmente você deve ter esse dom. Tá? Algumas tarefas possíveis que o aconselhamento, que para quem tem o dom de aconselhamento tem, é de equipe de aconselhamentos, aconselhamento sobre dons, trabalho com marginalizados, entrosamento de novos cristãos, trabalho com idosos, em presídios, visita aos doentes, grupos caseiros, ministério de bênçãos, aconselhamento familiar de drogados, droga, né, por telefone, e também encorajamento, e aí vai. Tudo aquilo que bota o cara para cima, provavelmente você deve ter esse dom, se você já tem feito isso na sua vida. Alguns perigos para quem tem esse dom é de alguns cristãos sobrecarregarem tanto a si mesmos que a sua própria família acaba sendo prejudicada. Como assim? Minha mulher é a prova disso. Minha mulher fica louca comigo quando eu falo que eu vou trocar ideia com alguém, que eu vou bater papo com alguém, ela fala, pronto, vai chegar meia-noite em casa. É verdade, eu chego em casa, eu aconselho um, ajudo uns, mas eu chego em casa, o barraco está armado, né, amor? Te amo. Depois a gente conversa. Então, voltando, muitas pessoas que têm esse dom de aconselhamento, sabe, sofrem disso mesmo. O O cara pode estar ajudando muita gente, mas ele tem que tomar muito cuidado para a sua família não estar perdendo tempo com ele, para ele mesmo não estar perdendo tempo com Deus. Então, às vezes o cara é tão apegado ao dom, se você é uma pessoa que tem o dom do aconselhamento como primordial, tome cuidado, para que a sua casa também não pereça por causa do dom que Deus te deu para abençoar vidas. Uma dica, algumas dicas que você pode ter para desenvolver os seus dons, eu acho interessante que ele fala aqui, para que você se apegue bem à palavra de Deus, principalmente Salmos, que contém vários exemplos, né? Outra coisa que ele fala é para você estudar bastante o livro de Jó, para você aprender a lidar com o sofrimento. Bom, eu sou o Jozinho da igreja, né? Tinha mente, que pessoal, tem uns que me chamam de Jozinho. E foi um perrengue que eu passei, mas graças a Deus estamos vivendo um novo tempo agora. Para você realmente saber como aconselhar pessoas em determinados momentos, e principalmente, né? Porque as pessoas vão te procurar enquanto elas não estiverem bem. Porque quando ela está bem, ela está no largo da ordem, está lá fumando, está bebendo. Não? Não, ninguém faz isso, né? Então pula. É, uma coisa que é bem importante para você que é conselheiro é estar sendo acompanhado por alguém. É não você estar sendo sempre o que aconselha, mas aquele também que está sentado e falando. Vomitando dos seus sentimentos, vomitando daquilo que você sente. Porque às vezes você quer cuidar de muita gente e ninguém cuida de você. E às vezes é você que dá uma freada para que justamente você não venha perecer por isso. Uma coisa que ele fala também, bem interessante, é que você procure cursos ou tenha vínculo com pessoas que trabalham com psicologia para você poder entender como funciona a psique humana, a mente humana, para você saber aquela questão assim de. E você não está indo lá para aconselhar e para falar. Não, você principalmente, quando você vai aconselhar alguém, você vai para ouvir as pessoas. E essa é uma característica que um líder tem também. Outro dom que eu quero falar com vocês é o de evangelização. Esse dom capacita cristãos a comunicar o evangelho a não cristãos de tal forma que eles encontrem a fé a se tornarem membros responsáveis da igreja. Isso eu posso falar por mim mesmo, assim, eu tenho vivido umas 2 ou 3 semanas maravilhosas na minha vida, assim. Eu tenho como também um dos dons, como eu participo da cor vermelha bastante, evangelização é um dom que eu tenho. E nessas 3 semanas eu tenho falado muito de Deus, gente, muito de Deus. E como eu tenho me sentido feliz em fazer isso. Geralmente é isso, quando você faz algo e se sente feliz, sente gozo em fazer aquilo, cara, prazer em fazer aquilo, provavelmente aquilo que Deus tem como dom para a sua vida. E eu comigo assim, cara, eu fico muito feliz quando eu prego o evangelho. Eu prego até para crente, às vezes, demais. Né? Até saber que o cara é crente, às vezes o cara demora um pouco, né? Porque você vai pregar geralmente para um cara que você vê que está meio errado, né? De quando você está no desenrolado da carruagem, o cara fala, eu sou crente também. Meio envergonhado. Falando para dentro. E aí você fala, ah, então está mais fácil. Então não preciso pregar, então vamos aconselhar. Aí você muda a direção da conversa. Mas eu tenho sentido muito isso. Eu não sei quem participa do Ministério do Evangelismo aqui, o Lucas, né, o Maia. Se você quiser saber como desenvolver esse dom, saber se tem isso, procura eles aí, o Ministério do Evangelismo, o Diego também, que está sendo evangelizar aí nas sextas-feiras. É, né? Isso, né, Lucas? Cadê o Lucas? É isso, né? Sexta-feira, né? Que horas vocês se reúnem? Sábado à noite. 9 horas. Aonde? Então, se você quiser saber se tem esse dom, vai lá, vai como interesseiro mesmo. Só vim aqui para saber se eu tenho dom, não quero evangelizar. Fala com o Lucas, lá o Lucas vai estar dando uma direção para você, junto com o pessoal da liderança do ministério. Porque às vezes você tem isso queimando no teu coração, você não colocou em prática, e quando você faz isso, você vai sentir um prazer que é maravilhoso, e você vai acabar se achando. De acordo com as pesquisas que foram feitas em alguns países, 10% dos cristãos têm o dom de evangelização. E ele fala uma coisa bem interessante. Quem tem o dom de evangelização, seria muito interessante que tivesse tempo só para isso. Que a igreja não ocupasse essas pessoas com outras tarefas. Eu acho bem interessante isso. Porque às vezes você quer pregar o evangelho para um cara lá, levar a palavra da cruz, mas você tem que vir e ficar na portaria. Amém, glória a Deus, você é um servo. Isso demonstra que você é um servo. Mas às vezes a tua agenda não permite que o evangelho chegue no cara que Deus está te mostrando. Então, eu acho bem interessante isso aqui, A gente vai ter que conversar sobre isso aqui, até na reunião de liderança, acredito, porque é algo muito interessante. Se você tem chamado a isso, saca, você tente não ficar preso às rotinas da sua vida, tente ficar meio liberto, assim, para que você possa exercer melhor essa função. Possíveis tarefas que um evangelista tem é de pregação, visita com o objetivo de evangelizar. Eu vou dar um exemplo da minha pessoa, eu fiz isso em Blumenau. Tinha um cara que era um pai de um rapaz, e a gente queria muito pregar para esse cara. Eu falei, meu, mas o cara não vem na igreja, quando vem achar ruim, o que eu vou fazer? Eu perguntei para o cara, o que esse cara gosta de fazer? O pai dele falou, adora jogar bola. Eu falei, ferrou, porque eu para bola sou péssimo, meu. Mas vamos marcar um futebol aí. Aí marcamos futebol, o cara, no sábado, no domingo, o cara foi para a igreja, o cara aceitou a Cristo e foi uma parada assim. Eu falei, caraca, velho, parada é essa, envolvimento. Saca? Envolvimento. Isso é uma característica bem legal. Visita com objetivos de evangelizar. Tente dar uma investigada. Se você vê na tua vila, pô, não consigo falar de Deus para ninguém aqui. Você é metaleiro, mas os caras ouvem rap. Mano, vai, começa a ouvir rap, velho. Começa a ouvir rap. Leva um Apocalipse 16 pro Magrão. Ô, cara, escuta essa sonzeira aqui, ó. Por mais que você não goste, eu não tô falando para você mentir. Mas é bom, cara. Eu curto Apocalipse, acho da hora. Então, tente fazer isso mesmo. Tente evangelizar com objetivo. Trabalho de rádio também é algo que é uma característica, que é uma possível tarefa. Fundação de igrejas, cultos evangelísticos, evangelização de crianças, aconselhamento, missão transcultural, trabalho com marginalizados, música, trabalho de conjunto, missão para imigrantes e etc. São uma infinidade de características que talvez você, como evangelista, possa exercer dentro da tua igreja, na sua cidade, onde você está. O evangelista também tem alguns perigos. Se alguém puder trazer um copo d'água, eu agradeço. Os evangelistas, às vezes, agem como vendedores, exercendo sobre seus ouvintes uma pressão que não vem do Espírito. Outro perigo é muitos estão tão fixados na decisão por Jesus que não dão, que dão pouca ênfase ao processo de levar a pessoa a se envolver numa igreja. Às vezes você quer tanto que o cara aceite Jesus e isso é uma obra que não tem nada a ver com você. Você não vai conseguir. Obrigado, Pingua. Que vai cair. E isso é algo que você não vai conseguir empurrar nas pessoas, porque quem convence é o Espírito Santo. Isso todo mundo sabe. Mas às vezes você quer fazer com que aquilo ali, aquele momento, se torne momento onde a pessoa vai mudar de vida, e não é. Então, cara, quando você for pregar o Evangelho, vá na paz, mano. Vá na paz, ore antes, para que você não chegue voando com os dois pés no cara e o cara voa com as três mãos na tua cara, se sentindo ofendido com isso. Às vezes a gente tem o dom, eu como evangelista, cara, eu queria empurrar Jesus a guarda da galera de um jeito, cara, chegava a ser. Hoje eu vejo que eu era irritante, mano. Irritante mesmo. E você tem que saber levar as pessoas. Existem pessoas que são mais calminhas, outras que são mais agitadinhas, e você tem que fazer isso de acordo com a personalidade dela, saca? Vai com calma. Não tente empurrar Jesus de uma forma agressiva. Vá no amor mesmo. Algumas dicas que podem desenvolver os seus dons, é isso mesmo que eu falei, se envolva com pessoas que estão que trabalham com evangelismo já, para ver se você tem isso mesmo. Se você na sua igreja, às vezes não sei quantas pessoas são dessa igreja aqui, tem esse dom, sente esse chamado, mas na sua igreja não tem alguém que é responsável por evangelização, crie um grupo. Crie um grupo. Mas antes disso, selecione as pessoas corretas para você estar trabalhando. Senão você vai colocar um cara lá que é um cara que não se comunica bem com as pessoas, que é um cara mais fechado, que é um excelente servo, mas não um cara que sabe se comunicar, às vezes você acaba não sendo bênção na vida do cara, e você às vezes acaba demonstrando que o cara que ele não sabe falar, que ele não é chamado para aquilo, e isso acaba sendo um pouco agressivo também, pode ser um pouco ofensivo para essa pessoa. Então, dependendo, escolha bem as pessoas com quem você vai andar com relação ao evangelismo, para não fazer essa pessoa cair no erro, de achar que não presta para nada, porque eu creio que todos têm um dom, basta a gente saber a qual deles você pertence. Eu quero falar também sobre ajuda, que é um dom que Deus dá, e esse dom capacita cristãos a colocar suas próprias capacidades a serviço dos outros cristãos, de modo que estes possam usar seus próprios dons de modo mais eficaz. Esse dom, ele tem como característica ajudar a liderança da igreja. Como assim? É, líderes de igreja também precisam de ajuda, saca? É, e você, não é que isso aqui tem um pouco de diferença com o dom de misericórdia e serviço, vocês já vão chegar lá comigo também. Porque o dom de misericórdia, ele tem a tendência a cuidar de marginalizados, enquanto o dom de ajuda procura ajudar outros cristãos. Importante é não confundir o dom de ajuda ao de serviço. Serviço beneficia, em geral, uma organização, alguma entidade. E ajuda beneficia indivíduos, principalmente a liderança, que também tem muito peso. Algumas possíveis tarefas que, para quem tem o dom de ajuda, é de... Está aí, Fabião? Aí está. Diminuir a carga, apoiar os líderes, ajuda em mudanças, serviço de telefone, secretaria, portaria, etc. Tudo aquilo que você acha que pode ajudar os seus líderes, tente investigar, ver se você tem essa capacidade de fazer. Alguns dos perigos que cerca para quem tem o dom de ajuda, nós sofremos uma época no sangue bom. Para quem não conhece o ministério bem antigo da igreja, que se Deus quiser, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, volta um dia. Né? É o seguinte, é o exagero que acaba sendo um erro. O cara tem tanto amor pelas pessoas, que acaba ajudando tanto, tantas pessoas, que essas próprias pessoas acabam perdendo a própria independência de fazer algo. Existiam algumas pessoas que nós ajudávamos, principalmente no Capanema, a qual eles gostavam tanto da nossa ajuda que eles não queriam fazer mais nada. Eles esperavam a cesta básica, esperavam que nós fôssemos lá, levássemos para algum médico, levássemos para algo que o pai tem que fazer, algo que a mãe é responsável por fazer, e o cara que tem dom de ajuda, geralmente ele ajuda tantas pessoas e acaba tirando a própria independência dela de fazer com que essas próprias pessoas caminhem com as próprias pernas. Então, esse é um erro, sabe, que eu vou dizer para vocês que o sangue bom cometeu, na verdade, mas essas pessoas eram bem acomodadas a isso. Acho que nós sofremos um pouco com algumas pessoas ali, né? Rafael está aí, Maurício está aí, a Rose, algumas pessoas aqui viveram isso e sabem do que eu estou falando. Algumas dicas para desenvolver o seu dom é perguntar aos seus líderes o que você pode fazer para ajudá-los. Né? Em vez de você ficar perguntando o que eu posso fazer, vai direto ao cara e pergunta o que eu posso fazer. Quer que eu vá atender telefone na sua casa? Quer que eu vá lavar uma louça, sei lá? Vai e pergunte. Questione os seus líderes para saber no que vocês podem ser mais úteis. Ele fala que alguma das formas com as quais quem tem um dom de ajuda pode fazer é lavar roupa mesmo, cantina, data show. O Fábio está lá. O Fábio deve ter dom de ajuda. Limpeza, organizar arquivos e digitar discursos, enfim. Fale para quem tem particularidade com esse dom, pergunte ao Pipe aí, para algumas pessoas que estão na liderança da igreja, no que você pode ser útil. Um outro dom da cor vermelha, que pertence à cor vermelha, é o dom de liderança. Esse dom capacita cristãos a estabelecer objetivos para a igreja e comunicá-los aos outros de tal forma que trabalhe voluntariamente para alcançar esses alvos. A liderança, ela é diferente entre autoridade legal e dom de liderança. Por quê? Autoridade legal, qualquer delegado pode ter. Qualquer pessoa pode ser levantada como líder. Mas dom de liderança é outro. O dom de liderança, ele é caracterizado pelas pessoas que te seguem voluntariamente sem você ter que impor isso a alguém. Sem você ter que falar que você é pastor, sem você ter que dizer que é líder. As pessoas naturalmente vão atrás de você se você tiver esse dom. Então, é uma diferença entre autoridade legal e dom de liderança. 68% das pessoas que têm esse dom também têm o dom de organização. Então, se você é um cara organizado e não sabe se tem esse dom, comece a prestar atenção nessas características que eu vou lhe dizer. Eu estou lendo aquele Monge Executivo, uma vergonha, tem um livro faz uns 5, 6 anos em casa, só li, estou lendo agora, estou na metade. E lá tem uma frase da Margaret Thatcher, que eu não lembro quem que é, eu sei que é famosa, que diz o seguinte, né? Ser líder é como uma dama. Se você tiver, ser dama é como ser líder, alguma coisa assim. Se você tiver que dizer, então eu vou tomar a frase para mim. Ser líder é como uma dama. Se você tiver que dizer que é, você não é. As pessoas percebem nos seus atos. E você sabe quem é uma dama, quem não é uma dama, né? Se ela chega lá com a de boca aberta, ela não é uma dama. Se ela dizer que é uma líder, que ela é uma dama, não acredita nela. Então, é uma frase bem interessante. sabe, que você pode tomar para si mesmo. Os seus atos vão dizer se você é um líder ou se você não é um líder. Se você impõe que é um líder ou se você não impõe. Algumas possíveis tarefas que alguém que tem o dom de liderança é o pastoreio, né, o presidente de igreja, supervisor de área, liderar culto, planejamento e planejamento a longo prazo. Alguns perigos que quem tem o dom de liderança tem é o isolamento espiritual. Por quê? Algumas pessoas creem que porque são líderes, elas estão acima de alguém. Na verdade, não. O monge executivo ele trata isso, que o líder, na verdade, é o principal servo. É o cara que está servindo a igreja, ou, no caso, uma empresa, ou alguma organização. Porque, geralmente, ele crê que não tem ninguém que possa ouvi-lo, ninguém que pode aconselhá-lo, que só ele pode aconselhar pessoas ou estar liderando vidas. Então, isso é algo que um líder tem como característica que deve ser repensado, tomado cuidado como perigo. Ele também enfrenta dificuldades como tentações de dinheiro, sexo e poder. Eu acredito que o sexo e o dinheiro nem tanto, mas o poder, para quem está na liderança de uma igreja, é algo que também tem que ser tomado um pouco de cuidado. E outra coisa que ele fala, que está até em 1 Pedro 5, versículos 5 e 6, eu não vou abrir porque senão vai demorar muito tempo, tem bastante coisa para falar com vocês, é o perigo de se manter humilde. Quem tem dom de liderança tem que ter o cuidado para não ser uma pessoa soberba. Saca? Uma pessoa que se crê acima de todas as outras. Tem que tomar um posicionamento com relação à humildade. Esteja realmente você, que tem esse chamado à liderança, líder, esteja sendo humilde. Se coloque abaixo das pessoas. Seja o primeiro servo. O cara que primeiro está servindo. Algumas dicas para desenvolver o dom de liderança é estudar de forma aprofundada a Bíblia, principalmente no que diz respeito à liderança espiritual. Leia também muito, o máximo que você puder, sobre liderança, princípios sobre liderança, e concentre seu ministério em descobrir e formar novos líderes. Esse é também um erro de quem é líder, né? Às vezes ele crê que só ele é, ele se fecha no mundo dele, e ele não desenvolve outros líderes. E, na verdade, é o contrário. Você está ali para servir, para capacitar pessoas a andarem com você, não para tentar andar sozinho. Veja se você se caracteriza com isso também. Um outro dom que permite a cor vermelha é o dom de missionário. Esse dom capacita cristãos a usar seus outros dons em um contexto cultural diferente. Está aí uma coisa que eu tenho uma inveja desgraçada, vou falar a verdade. Por quê? Porque eu sinto inveja quando alguém fala assim, meu Deus, tem um chamado lá para Nova Zelândia. Eu falo, meu, que inveja. Também quero ir. Daí eu não posso mais ir, porque agora eu tenho uma família, eu tenho outros dons à frente, porque eu também tenho esse dom de missionário. Uma prova disso foi a questão de Blumenau. Às vezes outros vêm, cara, eu vou para Avalanche. Eu falo, caraca, velho. Ai, se eu tivesse entrado na igreja e não tivesse namorado, eu acho que eu teria feito alguma coisa assim. E eu, cara, não que minha mulher seja o terror da minha vida, não. Ela é minha paixão, eu amo ela, adoro ela. Mas eu sinto uma dorzinha, valeu? Troféu joinha. Ixi, eu tô ferrado em casa. Aí eu sinto uma dorzinha no cotovelo quando alguém fala que, meu Deus, tá me chamando lá pra Suíça. Oh, aleluia. Vai, irmão. Vai, leva uma foto minha. Marca minha presença lá. Eu não posso ir. E é sério, gente. Eu adoro, cara, essa questão de vocês, sabe? Porque eu não sou preso a Curitiba. Né? A gente é preso à cruz, ao amor de Deus. A gente, quando tem esse dom de evangelismo, você quer sair pregando evangelho pra todo mundo. E se você coincide com o dom de missionário, melhor ainda, mas eu não posso mais ir. Então, cabe a vocês decidir quem que tem o dom de missionário para estar fazendo isso, correndo risco mesmo. Né? O Brennan Manning fala que estar bem é estar em risco, por amor a Deus. Então, se você é um crente que acha que é missionário, missionário só fica em casa, evangeliza a sua própria vila, concordo, mas não só a própria vila, né? O próprio país, mas você tem, às vezes, o dever de ser missionário no mundo todo. A gente não pode confundir uma coisa que é bem legal, que eu sempre caio em contradição, e acabei de cair numa contradição falando isso aqui, é que nós não devemos confundir o dom de missionário com o de evangelização. Só 8% dos cristãos que têm o dom de missionário têm o dom de evangelização. Só 8% têm os dois ao mesmo tempo. Algumas possíveis tarefas que quem tem o dom de missionário é trabalhos com marginalizados, missão transcultural, fundação de igrejas e missão com migrantes, né, e vai mas afora mais alguns aí. Os perigos que geralmente corre quem tem o dom de missionário e não tem o dom de evangelismo junto é qual? É justamente esse que eu falei agora. De você querer sair, né, ajudar marginalizados, ajudar a galera em outros contextos culturais, amar fazer isso, mas esquece da palavra de Deus. Você ajuda as pessoas a fazer um monte de coisa, a passar por vários perrengues, né? Tá lá no Japão, lá, cheirando bomba atômica, o negócio, e você está lá no meio. Né? Não fala de Jesus, mas está erguendo em tudo, está tirando o corpo do meio dos estrondos. Dos estrondos? Escrombos. Né? Estrondos. Mas teve estrondo lá, então tá dentro ali, não ficou tão feio. Então, cara, às vezes o cara ele é tão apegado ao dom de missionário que ele acaba esquecendo de Deus. Ele vai lá para ajudar muitas vidas, mas esquece da cruz. Ah, a cruz não precisa, não, vamos levantar estrondo. Então, outro perigo que tem quem tem esse dom de missionário é de se envolver também, que envolve todas as áreas das vidas. Como assim? Às vezes você tem um dom de missionário, beleza, você é um missionário, aí tu vai e casa, que nem eu, aí tu não vai para lugar nenhum, tu vai ficar cuidando da tua família. Tá? Às vezes você também é um cara que tem uma profissão maravilhosa aqui, e a sua profissão não permite que você vá lá para a África ficar 3 meses evangelizando. Então, ele fala bem legal isso, que para quem tem esse dom como primazia, como primeiro, tome cuidado com os relacionamentos a longo prazo. Esse tipo de coisa pode te prender, sabe? Pode prender o dom que Deus deu a você. Você não vai largar a tua família, filha, porque descobri que tem dono missionário agora. Tem cara que vai querer fazer isso aqui, né? Ô, mulher, tem dono missionário, tem um chamado lá para os Estados Unidos. Lá para Nova York. Então, Deus deu o dom, vai ter que ficar aí, se vira com os filhos aí que... Né? Isso não é para você arrumar desculpa para tua mulher, não. Para você querer fazer a tua safadeza por aí. Tá? Algumas dicas que pode ajudar o missionário a desenvolver o seu dom é usar estadias no exterior para fazer contato com pessoas de diferentes culturas. Então, quem acha que tem esse dom, pega o e-mail do Robert, pega o e-mail dos frites, daquela alemãozada toda que vem para cá, né? Ajudar na casa de recuperação. Aí você pega e-mail dos caras, contato, e vai lá filar uma boia dos magrão para ver se tem esse dom ou não. Tem um monte de... Semana que vem não vai ter ninguém, é todo mundo na Alemanha. Passa frio. Aleluia, glória a Deus, Giovana. Aleluia. Fechou. A Giovana vai para a Alemanha, missionária, né? Inclusive, hoje eu vou passar um vídeo, cara, que eu estava falando com a Giovana no final, então, para que ninguém vá embora, eu tenho tanta coisa para falar, me aguentem aí. Vídeo maravilhoso, cara. Para quem é missionário, tem o chamado à missão, para quem tem o chamado à evangelização, vocês vão pirar como eu pirei. Tenho certeza disso. Então, uma ferramenta que ele fala para você desenvolver isso aí, tente ter contato com os gringos, tente passar um tempo lá fora para ver se você desenvolve isso. Porque às vezes você tem uma vontade tremenda de sair, conhecer outros países, mas de missionário você não tem nada, você tem é de curioso. Então, cuidado, né? Eu acredito que você, para saber isso, você pode fazer uma missão no teu bairro, na tua cidade. Se você desenvolver isso aqui, você pode ir para lá. Não vai para lá primeiro, de cara. Provavelmente tu vai se quebrar. Outro dom que permite a cor vermelha, para quem é vermelhinho sabe do que eu estou falando, que é o dom de serviço. O dom de serviço, ele capacita cristãos a reconhecer onde algo deve ser feito e colocar-se à disposição para o serviço. Geralmente, essa pessoa não está preocupada com cargo algum. Ele chega para os líderes e fala, meu, o que precisa ser feito? Aqui, quase nada. Só colocar forro, alinhar as paredes, aumentar o palco, botar piso. Ah, se eu perguntar para cada um aqui, cada um vai ter alguma coisa para fazer. Ajeitar a salinha das crianças. Então, tipo, quem tem o dom de serviço, se quiser vir perguntar para mim, eu vou falar uma lista de coisas que precisa ser feita aqui dentro. Às vezes, você vai ter muito mais prazer do que muitas pessoas em fazer isso. Diferente do dom de ajuda, que é direcionado a uma pessoa, geralmente aos líderes, o dom de serviço é direcionado a grupos e instituições. Então, provavelmente você, que tem dom de serviço, você curte fazer esse tipo de coisa aqui, ajudar toda uma organização, e não só uma pessoa em especial. Quem tem o dom de serviço percebe coisas práticas para serem feitas e as fazem, né? Tem gente que tem o dom de ver que tem coisa para fazer e não faz, fica sentado. Então, provavelmente, você não é esse cara. Tem cara que fala assim, tem que fazer isso, isso, isso, aquilo lá. O cara enxerga defeito em tudo, mas não levanta da cadeira. Então, provavelmente, você não é o cara que tem dom de serviço. É o que tem dom de apontar a cagada dos outros. 81% para quem tem o dom de serviço que tem o dom de serviço, também tem o dom de ajuda. Então, é bem próximo um do outro, sabe? 81% das pessoas que têm o dom de serviço têm o dom de ajuda. Então, você pode estar relacionado tanto à igreja quanto ajuda a liderança da igreja. Saca? Então, é bem próximo os dois mesmo. Por isso que eu falei que isso aqui não é absoluto. Às vezes fala assim, ah, não, então eu tenho o dom de ajuda e não vou ter o dom de servidão. Não, às vezes você tem os dois mesmo, cara. É, às vezes tu nasceu para ser pau-mandado e glória a Deus, cara. Glória a Deus, porque se não fosse, sabe, se não fosse os servos dessa igreja aqui, essa igreja não estaria onde está hoje. Saca? Tem gente que tem que lavar o chão. Eu já lavei chão pra caramba, velho. Já lavei banheiro pra caramba e continuo fazendo isso se necessário. E a gente está aqui para isso. Para ser para mandado mesmo, se Deus mandar fazer, temos que fazer. Quem sou eu para ficar batendo o pé contra as vontades de Deus e a necessidade da igreja? Algumas tarefas possíveis para quem tem o dom de serviço é o trabalho braçal, hospitalidade, cuidar do espaço para reuniões, no caso aqui, organizar cadeira, enfim, vocês sabem que isso aqui tem que ser feito para acontecer os cultos. É buscar pessoas ou coisas, fazer favores, né, às outras pessoas. Ministério de Áudio e Vídeo, lá presente. Obrigado, Léo, galera que está lá atrás. Preparar refeições, cuidar de crianças, enfim. Veja se você se caracteriza com isso também. Alguns perigos para quem tem esse dom é de tornar os outros também dependentes de você. É de você querer fazer todas as coisas que são necessárias na igreja e não deixar ninguém fazer nada. Aí vem tipo um cara aqui, o Fábio, só ele fica lá. E ninguém mete a mão aqui, beleza? Aqui só eu cuido, não. Fábio se ferrou nessa, Fábio. Vai ter que deixar os outros mexerem no teu computador, encher de vírus. Tu vai lá com o Espírito de Deus, limpa teu computador. No domingo vai outro, enche de vírus. Aí tu vai lá com o mesmo Espírito, amor, e faz a limpeza do computador. Às vezes algumas pessoas fazem isso, abraçam o ministério que tem e não deixam outros chegarem próximo ou fazerem. Às vezes algumas pessoas têm chamado para isso e você acaba não permitindo que as pessoas também trabalhe no ministério. Alguns outros cristãos se aproveitam dessas pessoas, o que eu já praticamente falei. E alguns, o que é bem legal, alguns que têm esse dom condenam aqueles que não fazem o que precisa ser feito. Às vezes o cara tem o dom de serviço, faz as coisas, tipo a Martinha da Vila lá, que foi lá, lavou o pé de Jesus, né? Aliás, Marta estava fazendo todo o serviço da casa para Jesus e os apóstolos que estavam lá e todos os visitantes. Ali, quando Cristo foi trazido à casa dela, e ela ficou incomodada. Pô, mas só eu faço a parada aqui? Algumas pessoas que têm esse dom, como eu já tive esse problema, de não ver ninguém, de chegar no local, fazer as coisas e não ver os outros fazerem nada. Aí você acaba condenando os outros. O que acontece é aquilo que o Pipe falou na semana passada, que é a questão da projeção de dons. Você quer que todo mundo seja servo igual você. Você sente um gozo tremendo em fazer, um exemplo, em passar o aspirador no palco. Aí, porque você sente prazer nisso, você quer que todo mundo tenha prazer em fazer isso. E não é assim. Algumas pessoas realmente não curtem fazer isso, não têm chamado para isso e você tem. Então, aproveite você esse dom, sabe? Não queira que os outros façam as mesmas coisas que você faz com o mesmo prazer que você faz. Algumas dicas para desenvolver o dom de serviço é comunicar à liderança da sua igreja que tem esse dom para saber aonde você pode estar servindo, em que área está disponível um local para você servir. E você pode manifestar em diversas áreas o dom que você tem. Um deles, ele coloca, eu vou colocar como exemplo, é a mesa de som. Mas às vezes você tem um chamado para isso, tem o dom disso, mas não sabe mexer no negócio. Então vá e se especialize. Não é porque você tem o dom que tu tem que chegar ali pro cara e falar, oh, velho, sai fora que eu tenho o dom da mesa. Aí tu chega ali e fala, meu, 2.000 botão. Onde liga o troço? Saca? Então tu tem que saber que tem um chamado para aquilo, mas tem que desenvolver determinadas funções. Estou certo, estou errado, ou qualquer um pode chegar e meter a mão na mesa aí? Ah, encostou na mesa, apanha, Fábio. Tá embaçado, então. Outro dom que permite a cor vermelha é o dom pastoral. Esse dom capacita cristãos a assumir a longo prazo responsabilidade pessoal pelo bem espiritual de um grupo de cristãos. Ao contrário do dom de aconselhamento. É, que você não necessita de ter uma comunhão muito grande com as pessoas. O pastor precisa. É, ele tem isso como característica. Ele sempre tem pessoas, amizades. É, aonde ele está, ele tem realmente algo a longo prazo. Alguma intimidade a longo prazo com as pessoas. É, 12% dos cristãos têm esse dom. Então, provavelmente aqui existem mais alguns pastores que estão desenvolvendo esse dom. A gente não acredita que só o Pipe aqui tem esse dom. Provavelmente mais algumas pessoas estão desenvolvendo isso. 40%, 43% deles têm o dom de ensino como combinação. E isso na vida do Pipe é bem claro, né? Ele ensina a galera quando tem os seminários, está pastoreando. Então, 43% das pessoas que têm o dom pastoral também têm o dom de ensino. Algumas possíveis tarefas que o pastor exerce é liderança de grupos familiares, entrosamento de novos cristãos, aconselhamento nas áreas de dons, culto para crianças, trabalho com jovens e treinamento de cooperadores, né, de pessoas que vão estar capacitando, pessoas que vão estar ajudando no trabalho. Às vezes você tem um chamado de pastor, mas você não tem um dom da palavra, de ficar, de vir aqui à frente e pregar. Mas às vezes você, num grupo caseiro, você é o cara tremendamente usado por Deus. Então, se você crê que tem esse chamado, às vezes você não tem um chamado para estar aqui à frente, mas tem um chamado pastoral em grupos menores, às vezes entrosando cristãos, enfim, todas essas características que eu lhes dei. O perigo que tem geralmente o pastor é o seguinte: geralmente um pastor consegue pastorear 150 a 200 pessoas. Mais que isso, é difícil o cara tomar cuidado de mais vidas. Eu não consigo cuidar nem da minha esposa, geralmente, né? Que ela já briga comigo, né? Que essa semana foi uma bênção, né? Foi um aleluia, né, amor? Essa semana foi o quebra-pau ferrado lá em casa, né? E eu não consigo nem satisfazer minha esposa, quanto mais uma igreja com 200 cabeças. Então, pastoreio é algo que a gente tem que, sim, estar envolvido mesmo. E mais que isso, você acaba tendo um problema na sua vida. Outro perigo que o pastor tem é de cuidar bem daqueles que estão ao seu redor, mas não permitir que novos membros se acrescentem. É você cuidar bem das ovelhas que estão próximas, mas você não permitir que outras ovelhas se acheguem. Eu acredito que isso não é um problema nosso aqui na igreja, mas esse é um perigo que você não deve correr se tiver esse dom pastoral. Algumas dicas que o autor desse livro nos dá é o seguinte para desenvolver o seu dom: ajudar outras pessoas a descobrir seus dons e colocá-las em prática, procurar caminhos para a multiplicação de grupos e também para você fazer cursos na área de aconselhamento. Porque, como eu já falei, muitos que têm o dom pastoral também têm o dom de aconselhamento. Então, esteja sempre lendo, se informando e tome cuidado para você não isolar pessoas que querem se achegar ao seu clã. O dom de celibato é um dom que as pessoas isolam, né? Graças a Deus, a minha filha tem o dom do celibato. Aleluia, já confirmado. Tá, Valdinei? Cadê? Valdinei, Bruna, a menininha lá tem o dom do celibato. Guarda teu filhinho aí para outras menininhas da igreja. A minha lá tem o dom do celibato, tá bem feliz a Sarinha. Diz aleluia aí, Sara. Mentira, não sei se ela tem o dom do celibato. Não sei. Não? Eu tenho o dom da raiva, irmão. Fique no... Amém, né? Se for para ser um dia, será, né? Aleluia. Deus sabe, né? Me deu a filhinha, quer me tratar. Amém. Eu descobri uma coisa: quem tem o dom do celibato tem um. O Fábio já tá com o zoião assim para mim. Calma, Fábio, não vou zoar. Tem cara que eu conheço que diz que tem o dom do celibato para não pegar a mulher feia. Chega a mulher assim: ô, gatinho, ô, irmã. Tem o dom do celibato. Não rola. Comigo não rola a atração do cara. Aleluia, Senhor, aleluia. Faz uma mentirinha santa. Então, essa é uma desculpa boa para quem, quando chegar aquela mocréia do teu lado, fala: ô, irmã, tem o dom do celibato. Pô, infelizmente não vai rolar. Vai ser uma bênção, mas não vai rolar. Serve para os homens também, para as mulheres, enfim, né? Quando chega aquela abençoada, você já sabe a resposta. O que vai ter de celibatário aqui nessa igreja agora vai ser uma bênção. Mandar todos esses caras para a China evangelizar lá, morrer lá, né? Como os chineses estão morrendo. O dom de missionário, o dom do celibato, são os únicos que só têm sentido se estiverem acompanhados de outros. Por quê? O missionário e o celibatário, ele tem a questão assim: pô, se o cara tem uma família, ele fica meio preso a ela, por mais que não seja casado. Ele fica preso a ela. O cara às vezes quer ir para a China e não consegue. O missionário também tem uma esposa que é para a China e não consegue. Então, ele tem algumas combinações que são bem interessantes. Quem tem o dom do celibato poderá exercer melhor os seus outros dons por causa disso. Às vezes o cara tem o dom do celibato e aí ele tem o dom da palavra também. É uma bênção, porque às vezes, pô, eu estou em casa lá, assim, eu quero preparar algo para o discipulado e minha filha fica do lado. Você não consegue preparar aquilo com excelência, aquilo que você quer fazer para Deus, porque você tem uma família. Aleluia, porque a gente tem uma família. Mas eu quero que vocês entendam que, às vezes, isso acaba sendo atrapalhado se você tem outras funções. O dom do celibato, ele ajuda, porque, geralmente, a pessoa está sozinha, tem tempo para desenvolver os outros dons, e é bem, e isso acaba sendo muito positivo. E pessoas com esse dom, ao contrário do que muitos pensam, pessoas com esse dom são muito felizes solteiras, mais do que acompanhados. O cara sente prazer em estar solteiro mesmo. Ele gosta de pessoas, ele pode ter até atração por pessoas, mas ele sente um prazer tremendo em estar sozinho. Ele não sente aquela necessidade que provavelmente eu tive, ou toda a igreja que tem, de ter alguém ao lado, né, acompanhando ali, sendo uma esposa, ou sendo um marido, ou sendo os filhos. O cara, ele se sente tremendamente feliz, da mesma forma que você se sente com a esposa, mas ele sozinho. E às vezes a gente cai no erro de querer empurrar o cara. Vem aquela mina solteira, ô irmão. Pô, por que que tu não cola na mina? Chega nela. O cara fala, pô, eu tenho o dom do celibato. Não, mano, chega na mina. E às vezes, quem está à volta de quem tem o dom do celibato, o cara, ele tem de atender, empurrar a mulher ou homem para quem tem esse dom. Não faça isso, gente, porque isso é uma ofensa para quem tem esse dom. Sabe? É ofensa mesmo. Às vezes foi chamado para ficar sozinho e sente um prazer tremendo nisso. Algumas possíveis tarefas para quem tem esse dom é de exercer melhor seus outros dons, principalmente pessoas que estão envolvidas na função de igrejas e na missão transcultural. Se beneficiarão porque essas atitudes requerem flexibilidade e se forem casados, né, haverá um certo atrapalho nisso. É o que eu já falei anteriormente. Alguns perigos que quem tem o dom do celibato corre é justamente esse, né, das pessoas, do empurrão gospel, né, você ficar empurrando a irmã para o cara. Alguns cristãos praticam de forma exemplar o dom do celibato, porém, talvez não tenham reconhecido esse dom. Ficam se questionando se há algo errado com eles. O que quer dizer isso? Que às vezes você, cara, você tem esse chamado para isso, mas você não sabe, e você já exerce ele, né? Aí você acha que, pô, tá cheio de mulher na minha igreja, mas eu não tenho atração por elas. Às vezes tem esse dom e não sabe. Então, tente se questionar. Uma ferramenta que é bem interessante para saber se você tem esse dom ou não é conversar com quem tem esse dom. Sabe? Se você crê que algumas pessoas, que você tem esse chamado, algumas pessoas aqui estão, parece que caracterizando isso agora. Não tem algumas pessoas com quem eu conversei estão falando, pô, acho que eu tenho o dom do celibato. Às vezes ele pode não ser permanente. Pode ser por um tempo. Ele fala, cara, tem altas minas no meu pé, altas gatas, mas eu estou feliz sozinho, fazendo o que estou fazendo para Deus. Aleluia, velho. Se for para ser a vida inteira, amém. Se for por um tempo, amém. Mas que você tenha certeza desse dom, sabe? Para que você não esteja confuso, né? Porque eu acredito que Deus não habita em confusão alguma. Mesmo, isso eu já falei, mas mesmo pessoas que têm esse dom também sentem atração sexual, como qualquer outra pessoa. Porém, né, tem uma facilidade a se abster de tais problemas, vamos colocar assim. As dicas eu já disse para vocês, que é interessante vocês conversarem. Alguém tem dom do celibato aqui, fora a pessoa que eu conheço? Não, você eu conheço. Não? Valdinei tem, né, Valdinei? Dom do celibato. Outro dom, e último, o décimo, aleluia, né, os caras falaram por dentro, eles querem ir embora, é o dom de ensino. Por que que eu falei no começo que isso aqui não é absoluto? Porque eu sempre encarei que o dom de ensino estava na cor verde, que é o dom do poder da palavra, que eu achei que isso pertencia à cor verde. Na verdade, não. O dom de ensino pertence à cor vermelha, que é a cor responsável pelo engajamento, pregação do evangelho, afins. Uma característica, aliás, deixa eu ler lá com vocês. Esse dom capacita cristãos a comunicar verdades para a saúde da igreja, de tal maneira que outros aprendam. Uma característica da pessoa que tem esse dom é de estar sempre aprendendo. Ela tem prazer nisso, estar lendo, lendo, lendo, aprendendo. Ela nunca está feliz com o que sabe. Ela sempre está em busca de novidades, lançamentos de livros e informações sobre o Evangelho. Não só o Evangelho, né, naturalmente, né, mas informações gerais. Eu fiquei sabendo, há um tempo atrás, que o pastor Silas Malafaia acorda bem cedo. Antes de ler a Bíblia dele, ele pega o jornal de São Paulo, Folha de São Paulo, lê o jornal inteiro. Sabe, isso é uma característica legal dele. Depois ele vai para o seu devocional. Por quê? Porque às vezes o crente ele acha que só tem que ler a Bíblia. E lá fora, o mundo que se exploda, ele nem sabe se o país está em crise, o que está acontecendo lá, se a fábrica do lado da casa dele foram demitidos 15 mil funcionários. E é interessante que você esteja sempre lendo várias informações, esteja sempre aprendendo, para que onde você vai exercer o seu dom, você exerça com excelência, sabendo o que está falando. Pessoas que com esse dom estão concentradas em perguntas e problemas dos outros e consegue transmitir seu conhecimento de forma interessante e variada. Então, geralmente, eu não sei quem está fazendo o seminário da igreja, provavelmente você possa ter esse dom também, né, de explicar a determinadas questões, de responder perguntas a determinados cristãos, né, facilitar a vida dessa galera com relação ao ensino, à sabedoria. Possíveis tarefas que podem fazer parte de quem tem o dom de ensino serão os grupos familiares, grupos de cooperadores, curso de preparo para a profissão de fé, seminários, treinamento para edificação de igrejas, estudo bíblico e afins. Né? Existe um perigo bem interessante que você pode notar, Tiago 3.1, para as pessoas que têm esse dom. Eu não vou ler porque estou uma cara aqui já e tem gente que está formigando em cima da cadeira, de ter sobre você uma severidade da palavra, saca? Você que tem esse dom de ensino, realmente estude, sabe? Estude bem antes de sair falando, porque Tiago fala que você será severamente julgado se você falar besteira. Então, estude bem aquilo que você está falando. Eu passo por isso. Meu, quando eu vou pregar qualquer coisa, eu fico tremendo, velho, como estou agora. Pastor foi dar uma banda, fazer o trambique dele e jogou a bomba na minha mão. Tamo aí, tô tremendo aqui na frente. Vocês acham que é fácil estar aqui? Não é. Estou passando por um monte de inferioridade minha para estar aqui na frente. Então, isso é uma coisa que você pode trabalhar para você. Se você quer fazer alguma coisa, mas tem vergonha, vá à luta, velho. Vá à frente da batalha mesmo, tente fazer isso aí. Às vezes tem chamado para isso aqui e não sabe. O medo te deixa travado. Então, tome cuidado com relação a quando você vai preparar algo para alguém e levar algo para determinado grupo. Alguns educadores podem transmitir uma série de conceitos de forma excepcional, mas não praticam o que ensinam. O que eu disse está muito claro. Às vezes você está ensinando muita coisa dentro da palavra de Deus, às vezes você traz uma exortação sobre como tratar a sua esposa, e na verdade você não trata a sua esposa como o teu ensino, como aquilo que você está ensinando deveria fazer. Você crê lá que, pô, tem que amar a tua esposa, você em casa é um cachorro. Mano, antes de você trazer qualquer coisa, qualquer ensinamento para alguém, viva ele. Não seja um hipócrita no Evangelho, em nome de Jesus. Sabe? Deixe que Deus te direcione a palavra certa, para a hora certa, para o local certo, saca? Mas que você viva a mensagem que você esteja ensinando, acima de qualquer coisa, porque qualquer professor pode ensinar o que quiser por aí e fazer a besteira que quiser em casa. Mas o cristão não. O cristão ele tem que ter a ética de ensinar aquilo que vive, não só ensinar aquilo que acha que é certo. Ok? Uma dica para a pessoa desenvolver o dom de ensino é reserve bastante tempo para estudo. Estude a vida toda, se possível. Não toque sempre a mesma música. Faça progressos. Não leia só Augusto Cury. O que eu quero dizer com isso? Porque tem crente que acha que só lendo Augusto Cury está bom. Que só lendo o livro de autoajuda já está sendo aquilo que Deus quer para a vida dele. E não. Às vezes tu vai pregar uma coisa e é sempre aquilo. O cara só prega dízimo. Dízimo, dízimo, dízimo, dízimo. Aí a igreja já está lá transbordando dinheiro, o cara está lá pegando dízimo, dízimo, dízimo. Então, tome cuidado para você não teclar sempre na mesma tecla. Não pregar sempre a mesma coisa, saca? Esteja sempre, quem tem esse dom, não fique lendo só Auguste Cury, só Bernamene, leia várias coisas, leia muita coisa, para que você possa abranger mais, sabe, com excelência esse dom que Deus lhe dá. E, gente, eu quero mostrar para vocês um vídeo hoje. É uma porradaria que eu vou mostrar. Talvez algumas pessoas aqui não gostariam de ver essa banda. É a banda que o Júlio me mandou hoje, de manhã, e me fez arrepiar. Me arrepiar mesmo feito gato de briga. Tá no gatilho? Cara, eu fiquei muito cabreiro com esse vídeo, com a mensagem que ele tem, com a tradução das músicas. E para mim, falou muito mesmo com relação à palavra de hoje. Então, eu não gostaria que ninguém fosse embora, porque no, depois de nós vermos o vídeo, eu quero orar com vocês. Ok? Não sei se precisa apagar a luz, alguma coisa assim. Vocês que sabem aí, do som aí. Justice is love, now, for us as well. O Senhor realmente deixa a sua glória cair sobre nós e a gente possa perceber o poder que tem em pregar o evangelho sem vergonha alguma. Por que que eu falo isso? Porque eu vejo muita banda miguelando o evangelho de Deus, falando de coisas maravilhosas, mas daquilo que tem que falar não é falado. Daquilo que tem que ser vivido não é vivido. É disso que eu estou falando, saca? E a cor vermelha é muito relacionada a isso mesmo, saca? A missão, a evangelização. Não sei se é o meu lado arminiano que está falando, não quero briga teológica com ninguém, pelo menos hoje, mas eu creio nisso, que nós temos que fazer isso mesmo. Ser crentes descarados. Que você não seja só a cor vermelha, seja uma cor equilibrada, mas que se Deus te deu esse dom, saca? Se te deu esse dom de cuidar de vidas, te deu esse dom de ser um missionário, vá e faça, cara. Não se apegue realmente a uma esposa aqui se Deus te deu esse dom. Se Deus te deu o dom da música, velho, para você sair e arrepiar esse mundo, faça que nem esses caras aí que vão virar exemplo de vida para minha vida. Para mim mesmo, saca? Eu vi isso aí e fiquei de cara, velho. Eu vi isso aí e fiquei de cara comigo mesmo. Porque sempre que eu quis montar banda, eu quis ser estratégico. Eu vou montar uma banda com estratégia. Eu vou falar Deus bem nos cantinhos das minhas músicas. Cara, isso para mim não é estratégia, isso para mim é vergonha. Vergonha do evangelho. Se você é crente, veste a camisa, pega a bandeira da salvação, como esses caras falaram, e pregue a salvação. Pregue a cruz, sem vergonha alguma, em nome de Jesus, cara. Não sei se é o meu lado vermelho que está falando, porque hoje meu teste deu bem no meio da parada, assim, do vermelho, do azul e do verde. Eu achei que ia dar só vermelho, para falar a verdade. Eu fiquei surpreso com isso. Mas pregue o evangelho. Para algumas pessoas, esse vídeo aqui saiu meio fora do que eu falei, mas para mim falou muito dentro do que eu falei. Não sei se é porque minha cor vermelha agora está ficando bordô já, de tão forte. Mas para mim falou muito. Esses caras trouxeram algo para minha vida renovador. Como eu falei, me senti arrepiado quando eu ouvi esses caras tocando, e principalmente a letra que eles trouxeram. Que a gente possa não só falar, mas agir com aquilo que Deus nos dá, com o dom que Deus nos dá. Amém? Deixa eu orar com vocês. Senhor Deus, Tu és um Deus querido, Senhor. Eu quero pedir perdão a Ti, Deus, sabe, pelo tempo ao qual eu tive vergonha de pregar a cruz e pregar a salvação, Senhor. Realmente eu me envergonho disso, Pai. Eu me envergonho, Deus, sabe, de ter vergonha daquilo que salvou a minha vida e me resgatou dos mortos, Pai. Daquilo que me trouxe a vida e vida em abundância, Senhor Deus. Como assim fala Cristo na Santa Escritura, Senhor. Deus, eu quero te louvar, Deus, sabe, por esse domingo. Realmente, Pai, que essa palavra possa trazer entendimento, direcionamento e principalmente mudança de vida, Deus, para as pessoas que estão aqui presentes, Senhor. Que o Senhor venha nos guardar, Deus, sabe, nos direcionar os dons que nós temos, aos dons que o Senhor nos deu, nos presenteou, Deus. E que nós possamos, Deus, lhe servir com excelência, Pai. Servir a sua igreja, Deus, e a esse mundo com excelência, Pai. Que é pregando o Evangelho, que é cuidando de vidas, é sendo conselheiro, hospitaleiro, é sendo missionário, evangelista, líder, sabe? Que o Senhor venha estar na direção, Deus, dos nossos dons, eternamente, para sempre. E que tudo, Senhor Deus, venha para ser para a sua honra, sua glória, porque Tu és digno disso, sabe? Eu te amo, eu te louvo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Se alguém quiser saber o nome da banda, anota, porque eu não sei nem dizer o nome dessa banda. Mas eu espero que vai estar no Metalcast. No Metalcast também estarão os versículos que serão centenas para vocês estarem lendo em casa, tendo um pouco mais de tempo para com essa palavra. Deus abençoe. Quem quiser ir embora, fica à vontade. Quem quiser ficar aí, estamos à disposição.